canto a felicidade. Por toda parte eu andei, a paz que eu procurava no mundo não encontrei. Jesus Cristo salvou minha alma. Quantas tristezas em minha vida passei, tudo que eu pensei.